21194, essa é a identificação. Dessa vez chegada bom para nível 050, ajuste no 095. Alô, Fatango, boa noite. Eu tinha que vencido o Alô, Fatango. Saberia informar se foi feito aí onde ele é? Só um instantinho. Para o tanque, voo 1973, DOB149, autonomia de 3 horas e 25, alternando Campinas. Alternada Campinas. 1149 a bordo, 973, 3 horas e 25 de autonomia. 1149, 1325. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto espera no 0, chame turno no 8, decimal 95, ajuste ao tinto no 0, 5973. Direita de ainda, ponto espera, 108.95973, boa. Na escuta cópia. Salvador para o Iberistar, 500 pés pelo litoral norte, decolando pista no 7, coordenação com a torre. Caso seja, decola pelo setor nordeste, seguindo no litoral a estrada do Coco, até interceptar o litoral. Controle frequência no 0.8, torre 1 no 8.95, 0170, tchau, Fatão. Registro no 095, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2.500 na proa do Serra Vida 366. Reportará estabilizado. Controle Salvador, 3831. Identificação 3831, nossa identificação, dessa via chega da BOMF para nível 060, o ajuste no 015. Via BOMF para 060, está 3831. A contorno de 4 horas, alterna Anápolis. 4 horas Anápolis, o PB 25? 23. Menos 2. Táxi autorizado até a interseção, até o chão para o cruzamento, você é 2550. Pode ser o camarada. Continuamento 310, Recife 350, formação em uniforme, M15 do Altímetro, 1 minuto cópia. O 973 é colo 27, controle 1208. Controle 1208. Controle Salvador, boa noite, gol 1973, decola. Bom 973, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Sobe via da EL 360, 1973. Boa noite, autorizado o cruzamento da pista 10, na Delta, chama novamente solo no 219. Cruza a Delta 219. Controle Salvador, autoriza o 1973, o ar Leda. 1973, autorizado Leda. Leda da presente, gol 1973. Após esquerda, Juliet, pátio 1, Índia. Ponto espera no 0, mantém a posição, chame torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 0, 1 no 5, boa viagem. Delta, Juliette, Patrônia, Índia, lá chama 18952550. Só corrigindo aí, em frente, agora na Alfa, próximo esquerda, Juliette, o resto conforme. Alfa, Juliette, o resto conforme. Torre na frequência, 118, decimal 95. Torre 11895, o azul, 2795, obrigado. Recife, aerovia Pesulu no 7, após Potro e após restante a rota conforme o plano de voo. Nível autorizado 350, 350. Decolando pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após iniciar a curva pela esquerda, cumpre o perfil subida Puca, Jama, transição Aracaju. Controle, transponder 5527. O controle Salvador, frequência 120, decimal 8, torre 1895. Vento 1-0, Brasil 0-9. Autorizado Pouso 1-0, azul 2795. Cinco, 7, eu pedi a gente que só para checar o equipamento, a transmissão está muito baixo. Porém, o conteúdo já está correto, chame pronto, portão 3. Pastor 2-0, Força Aérea 2-0-2-0. Salvador Recife 250, pronto para corte. Pastor 2-0, autorizado a Recife, nível de voo 250. Rota via UP Azul no 7, decolando pistão 0, mantenha a reta até cruzar 2 mil, Azul 3 milhas. Após curva pela esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona o transponder 5453. Força Aérea 2550, mantenha o ponto de espera. Mantenha a posição agora, o senhor já passou muito do ponto de espera, mantenha a posição agora. Azul 2795 na escuta? Afirmativo. Inicie o procedimento de aproximação perdida devido ao tráfego que ultrapassou muito ponto de espera e aguarde novas instruções. Azul 2795, qual é a instrução da Torre de Salvador para iniciar a arremetida? Azul 2795, Torre Salvador. Azul 2795, arremeteu. Suba para 4 mil pés e chame controle em 120.8. 4 mil pés, controle 120.8, Azul 2795. Na 973, chame sempre Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, 125.1, graças. Controle Salvador, é o Azul 2795. Escuta. É o eixo de decolagem, aguarde de operação. Sim, a gente vai manter o eixo de decolagem, Azul 2795. Tem pistão no zero. Sim, mantém. Eu quero 2550 apenas para informação, o senhor ultrapassou bastante o ponto de espera da pista 1-0. Devido a isso, a gente teve que arremeter o tráfego que estava na final, tá ok? Paciente, mas não viu o ponto de espera. Não, não. A carga também é muito ruim do aeroporto. Ciente, só para o senhor ter ciência, tá ok? Perda proa 360, azul 2795. Do táxi até a Papá, chama na Papá para ingresso e decolagem e tchau, Alfatão. B795, suba para 4 mil pés. Subindo para 4 mil na proa 360, azul 2795. Força Aérea 2550, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 9 nós. Está iniciando 2550. 2194, você me torna na frequência 118, decimal 95. 118, 2194. Decolo da presente, então, Charlie Alfa Tango, sobe fora do solo, vento 110 graus 089. Está reportado fora do solo, tá? Torre, Salvador, boa noite, gol 2194, 2 milhas para o 372, vai ser travou. Gol 2194, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, gol 2194. Tango fora. Charlie Alfa Tango, decolado aos 37, aguarde transferência. Está aguardando a transferência, tá? 1 5 milhas nessa proa. 1 5 milhas nessa proa. Nós vamos iniciar o novo procedimento RNA. Vão ser vetorados o procedimento RNA? Temos azul 2795. Ativo, vou prepará-lo aqui então. Chame agora o controle no 208. Vai chamar o controle no 2080, exato. Força aérea 2550, decola 38, chame agora o controle no 208. Patrão, aguarde. Azul 2795, 7 milhas norte de Salvador, resta uma navegação na proa de Serra Vita 367. A gente pode aguardar aqui mais alguns segundos nessa proa, Cris, só pra gente ajustar a nossa navegação novamente? Autorizado, Azul. Gente. A Romeu de Alfa Tango, mantém-se em condições visuais, com o meu pés, corredor forte, reporte no correção 510, pode ir em Salvador 1015, reporte 20 mil em Salvador. 1015, se autorizado, vai manter o meu pés no corredor forte. A Romeu de Alfa Tango. Alfa Tango autorizado no meu pés, reporte 20 mil em Salvador. Para reportar 20 milhas fora, Tango. Voando 367, o Serra Vitas 367, o Azul 2795. Gente, Azul 2795, mantendo a produção Serra Vitas 367, autorizado RNAV para a pista no zero. Após o Serra Vitas 367, autorizado o RNAV da 10, o Azul 2795. É 2550, controle? Na escuta. Força aérea 2550, contato, radar, passando nível 060. Subiu a via saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 360, 2550. Boa noite, uniforme confere, ajuste no 015.4 no Fortaleza. Na 3858, autorizado Fortaleza, via aerovia Pesulo 19, Bangu, após Abucu, depois direto Fox Lima Zulu. Nível autorizado 370, 370, decolando pista no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela esquerda, com perfil subindo da Momo, Cogibo, transição Fruti. O transponder 5533, controle 1208, tor 118, decimal 95. 5533. Depois Fortaleza. Você conversa. Boa noite, Gol 2194, táxi autorizado via Alfa Juliette, Pátio no portão 04. Alfa Juliette, Pátio no portão 4, Gol 2194. Autorizado no final do seguimento. Reportará. 795, reduza para você de aproximação, e fica traçando na posição de 10 horas, 7 milhas, com airbus 320, com 130 segurando. Reduzindo, azul 2795. Apoio Romeu Charlie Alfa Tango, agora recebo o nome do país. Grato. Área 2550, 260, alterna 1288. 795. Controle, copiou o azul 2795. 2795, completo final do procedimento terminado. Chame torre 198, decimal 95. Torre 118,95, boa. Área 2550, copiou o controle? Negativo. Área 2550, chame o centro Recife em 1260, alterna 1288. 1268, obrigado, boa noite. Boa. São 3831, solo 45, libera direita, solo Salvador 1219. Direita 219, tá 3231. Táxi autorizado até o ponto de espera, táxi hotel. Reparte nesta frequência para o cruzamento, pista no 018. Direita táxi hotel, solo Salvador, tá 3231. Tá 3831. Pousou, levou a táxi autorizada Alfa Juliette, partiu no portão 07. Alfa Juliette, partiu 1 no portão 7. Salvador, dona Diana Armeia. Qual filme? Diana Armeia, para a Fortaleza. 1096, informação em curso em uniforme, ajuste de atinto no 015. Para Fortaleza, já temos aprovado 370, aguarde só instante para a cota. Salvador, Oxalá 63, 10, pushback, acionamento está na ponte 03. 310, Alfa, portão 3, chame seu táxi, autorizado para o estacionamento. Ele puxa, camarada táxi 63-10. Controle Papa Romeo, Charlie Tango, vem aqui lá fora. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, tem a presença ali, deixa eu me regresso. Ele dá presença, campo regresso, graças. O pastor 2-0, mantém a posição no ponto de espera ataque do seu hotel, tráfego na final com o pouso autorizado, ok? Então, a partir da interseção, ao atingir o ponto de espera, mantém a posição e chame torre, da presente em 1 no 8, decimal 95. Pastor 2-0, na hotel, ele coordenado com o solo, informa que o decola da interseção. Pastor 2-0, mantém a posição na hotel. Pastor 2-0, mantém o ponto de espera, tráfego curto e final da pista no zero. Visual com clara, continua. No zero com curva à esquerda, subida Momo, transição frotis, após a pêndulo 1-9, segue conforme rota do plano. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. Fortaleza 370, aquela palavra na zero, com a esquerda, Momo, com frotina, transição, acelerante de nada, pode acordar com o plano. 37, transforme 08, controle a porta, 096. Estão filmando 120, decimal 8, controle 1096, correto, chama pronto, estacionamento. Pode acordar nós. Está com a vida, é 3537, transforme? 2795, solo ao 50, libere a direita, solo Salvador 121, decimal 9. Vai levar na direita, solo 1219, boa noite. Pastor 2-0, autorizado alinhar e manter a partida da interseção hotel. Autorizado alinhar e manter a partida hotel. Salvador, boa noite, azul 2795, livrou na direita. Azul 2795, boa noite. Alfa reportando, seja gente. Confirme, por gentileza. 2795, corrigido. Alfa e Kilo, parte 3, Santa Balizador. Alfa e Kilo, azul 2795. 10 graus, 9 nós. Livre, decolagem, pastor. Para o ataque de ouro, cenário 63, 10, 153, São Gonçalo, 1340. Cenário 63, 10, autorizado táxi da direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Lembre táxi, no ponto de espera, 38, 95. Uma boa noite. Ator 2-0, decola ao 5-2, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 2-0-8, passou, decimal. Controle, pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 250. Via Puca para o 250. Autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém, 6310. Controle Salvador, boa noite, informação 3305, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, foi na proa de ICAP, descendo para o nível 050, ajuste no 095. 050, ICAP, quando a senhora puder coordenar, 366. Minha prova de ICAP, aguardando a produção, Ravita 366, 3305. ICAP, aguardando o pneu, descendo para o 050. Sendo 3258, livre push, chama táxi. Salvador, 1-096, livre push, 1-09, chama ataque. Ataque, 09. Na minha 310, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 129. Iniciando na 10, chamar 6310. Minha 310, decola 56, controle 1208. Controle 1208, uma boa noite, Tereza. Controle Salvador, muito boa noite, 6310, ou chamar, transfere. CNR 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Via Puca para o 350, ou chamar, 6310. É 6310, mantenha o perfil da saída em forma tráfego 11 horas, 11 milhas, cruzando 080 em subida, um Embraer 120. É, Sareta, vai manter o perfil. Esquerda da rota, por 070, mais Sente, livre desvio, Zutam 3305, reporte por terminal de desvio. Vou para ataque 210 nas 61172 a bordo, são 3 horas de autonomia com Santo Antônio do Maranhão, São Gonçalo do Maranhão. 1096, autorizado em DAC, cidade principal em Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1095. Principal e após Índia e ponto de espera, 1095. E 305, voo na Produção Serra Vitor 366, autorizado final do procedimento RNAV, descendo para 2.500 pés. Posso contabilizar? Vitor 366, 2.500, autorizado ao final do RNAV, é importante autorizado. Hoje é autorizado o táxi da direita via Índia, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste de altímetro no 0-5. 1-0-5, livre táxi via Índia, ponto de espera 18-95-3-8-5-8. 5-0. Ok, proa 0-3-5, limitado nessa até cruzar 1-5-0, poxa, na 63-1-0. 3-1-0, informa o tráfego anteriormente informado, enquanto 8 milhas, posição 12 horas. Gente, é o mesmo nome de cara. Controle, Salvador, Mano, 5-4-2-9-8, do 4298, oceano identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1-0-5. O 4298, mantém o berço da chegada. Salvador, o TAM 3858, no ponto de espera da 1-0 pro. Próximo. 3858, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 11 nós. Está livre decolagem na pista 1-0, o TAM 3858. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2782, 5 que é o uniforme. 2782, aciona identificação, vou em Mari para interceptar a chegada, reporte pronto para a descida. Mari, reportaremos pronto descida, o 2782. Pode ter confirmado, por gentileza, senhorita. A entrada nossa do procedimento terminal vai ser pelo Sierra Victor 369? Azul 2782, negativo, Sierra Victor 369. Aguarde, após o TAP, será informado qual o Sierra Victor que será voado. Ok. Controle Salvador, Oceanar 63, Monozaro. Procedimento, o Azul 2782. Oceanar 6310, autorizando a produção Sierra do Romeu Fox 018. Gente, Romeu Fox 018, 63. Controle, o pastor 2-0, verifica sinal 190, é nível? Guarde o pastor 2-0, submantém inicialmente o nível de voo 190. Verifica mantém 190, pastor. Autorizado nível final 190, se mantém nível de 190. Claro, mantém 190, pastor. Controle Salvador, uma boa noite. 5974, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. Via bom, ajuste no 015. C5974, mantém o perfil de chegada. CNR6313, acione a identificação, via chegada bom, que desça para o nível de voo 080, o ajuste no 015. Controle Salvador, boa noite, até 3858, cruza 2000 pés, na subida Momo. 3858, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Sobe na subida Momo, nível 370, da 3858. Oceanair 6310, chama o centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 12545, uma boa noite, né? Posso. Por 2-0, vou na Prodiconde. Prodiconde? Pastor 2-0. Sierra Victor 366, Altran 3305, está interceptando a final visual. 3305, completo final do procedimento RNAV, chame a torre em 118, decimal 95. Obrigado. 9-1-6, condições de agilizar para decolar 5, autorizado pela torre? Pronto, isso. Sim, já nem mantém, aguardando autorização de decolagem. Era 6. Boa noite, é o TAN 3305, 4 milhas, Sierra Victor 372. TAN 3305, boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre, nesse momento ingressa um Boeing 737-800 da Gol, que vai iniciar a decolagem em poucos instantes. Guardado, 3-3-0. 1-0-9-6, alinhar livre decolagem, vento 1-1-0 grau 089. Autorizado a decolagem, 1-0-9-6. Controle Salvador, para descida, o 2782 de azul. 2782, desce para o nível 060, ajuste no 095. Ajuste no 06, descendo para o nível 060, o azul 2782. 2782, ajuste no 015. Ajuste no 015, descendo para o nível 060, o 2782 azul. Azul 4298, autorizado na Pro de Serra Vista 366, descida para 2500 pés, autorizado final da Renata, reposta de vista. Consiga, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie, Serra de Leste Novembro, Iriente, pra Serra Brava, Serra Vista. Ainda estamos na sua zona de controle, senhora. Instruções para ingresso e pouso. Charlie Alfa Tango, mantém-se em condições visuais ou no meu pé, no corredor forte, reporte no outra vez, intercâmbio. Já mantendo o meu pé, corredor forte, vai reportar através do cerrado. Graças a Deus. 305, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 1.99. Autorizado, pouso na onda zero, dan 330. Gol no 096, decola 08, controle no 20, desce 98, bom gol. 208, obrigado, uma ótima noite. Gente, o tráfego está 3.854, informa o tráfego 11 horas, 2, 3 milhas, como noroeste, cruzando nível de 1.00 em subida, um Airbus 320. Gente, o Rio 5974, não temos o tráfego à vista. Senhor de Salvador, gol 1.096, decolado na bomba, se escuta. Voo na 096, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo 370, voo 1096. Informação Vitor, confere, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva direita, perfil da El, Leda, Mótiva, pós-Mótiva, pêndulo 1-0 até Tango, Bravo, Eco, Taubaté. Código transponder 5550, controle 120, decimal 8. Autorizado aí, 360, conforme, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótiva, da pêndulo 10, Taubaté. 5550, 208, boa, no 2175. Correto, 2075, chama pronto pro estacionamento. Parei, gol, 2075. Desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000, ou no 095, o Rio 5974. Gol no 096, informa o tráfego 2 horas, 1 a 3 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 em descida para 4.000 pés, um Boeing 722. Gente do tráfego, tem o mesmo de esquerda, ou 1.096. Rio 5974, forma tráfego adicional, posição 10 horas, 1 a 2 milhas, rumo noroeste, cruzando 070 em subida, um Boeing 738. Gente, temos o visual de esquerda, Rio 5974. Sinai 6313, desça para o nível de voo 050. 974, inicie redução 2009. 5974? Sim, irmão. Estabilizando a aeronave da pista 10, já visual do 4298. 4298, complete o final do procedimento aeronave, chame a torre na frequência 1.8.95. 1895, 4298. Estacionamento, voo 2175. Sou do Serra Vitor 368, autorizado o final do procedimento RNAV. É, não faz RNAV o 5974, pode voar direto Luna? E o 5974, negativo. Integração para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é voar nesta proa por 5 milhas. Gente, mantenha a proa 215, descendo para... 5978, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, mantendo a proa 205, Rio 5974. Controle Papa Romeu de Alfa Tango, passou através de Interlagos. Romeu Charlie Alfa Tango, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Está ingressando no corredor Interlagos, a reportar rotatória. Se autorizado, mantenha a vertical da entrada do Coco e reporta ao norte da torre, pode ser, Sana? Charlie Alfa Tango, ingresso via corredor Interlagos, reporte visual com rotatória. Vai reportar visual com rotatória, Charlie Alfa Tango. Caso 2782, redução de velocidade, 2209. 2209, 2782. Oceaner 6313, redução de velocidade, 2209. 2209, Oceaner 6313. Pastor 20, serviço radar encerrado, 70 milhas noroeste, nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 190, chame controle Aracaju em 120, decimal 3. 203, camarada. Aracaju, Pastor 20. Prossiga, Pastor 20, chame Aracaju 1203. Um, 5974, autorizada para o de Duna, reporte estabilizado em descida para 2 mil pés. Direto Duna, reporte estabilizado, descendo para 2 mil pés, 5974. Controle Salvador, o azul 2782, passando em TAP, solicitando retoração. Alvo 2782, foi na proa de Serra Vitor 368, descida para o nível de voo 050. Solicita a retoração, senhorita. A gente não programou essa proa ainda. Você pode nos retorar, por gentileza, para o procedimento? O 2782. 2782, a proa ideal para Serra Vitor é a 025. Ok, estamos sob retoração ainda até a gente programar aqui. O 2782. 050, a chama é 63, chama 3. Distância 3, 8 no 5. Informação Vitor. Guarulhos, por favor. Portão 8. Foi rotatória. Reporte visual com mesmo. Estava rotatória e vai reportar visual com a rotatória. Está mantendo 60, o 2782. 2780, desça para o 050. Controle 120, desça 1. 20340 para... Guarulhos. Decola do 10 direito da El Leida Mostra. Até, Zulu 10, até Taubaté. Assina 5544-208. O 3805. Correto, 3805, chama o próximo congestionamento. Obrigado. Taxi Gol 2175-183-410, Galeão. 52, reautorizada a descida para 4 mil pés. Ok, o azul 2782, descendo para 4 mil pés com ajuste no 015. Está visual com a rotatória, Papa Romeu de Alfa Tango. Romeu Charlie Alfa Tango, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 1895, graças. 782, informa o tráfego posição 1 hora, 9 milhas, rumo oeste, mantendo 050, um Airbus 320. Está ciente, o azul 2782. É, solicita, qual que é o limite dessa da nossa vetoração? Azul 2782, confirme se tem condições de voar na Proa de Serra Vitor 366. O 366, afirmativo. O azul 2782 está presente, Sierra Victor 366. 2782, voo indo para o Sierra Victor 366, redução de velocidade 1809, descida para 2500 pés, reporte contabilizado. 2500 pés, o ajuste 1015, reduzindo para 1809. 2782. Solo 117, libera a direita, solo no 219. Direita 219, 42, mais 8. Solo, Salvador, muito boa noite, azul 42, mais 8. 20, Oxane, 63, zona 3. Tá com o campo à vista, o Rio 5974. 5974, complete final do procedimento, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. Paciente 1895. Boa, gol 1975, ponte para a próxima. 2175, mantém o ponte perto. E com esse ali decode imediato aqui, o 2175. 10 segundos, 15 segundos. 974, na final baixada e travada. Tráfego esquerdo, um helicóptero pousando painado sobre a cabeceira 17, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 11 graus. Deve pouso, pistão no zero, Rio 5974. 2545. 225, alternado 2545, alternado 1-2685, alternando 2545. 2685, alternando 2545. Claro, cabeça não certo, vai ingressar na Romeu 82, agora vai passando 366. 2782, completo final do procedimento RNAV, chame torre 1-8, decimal 95. 1895. 6313, autorizada a descida para 2500 pés, reporte contabilizado. Sierra Victor 372. Azul 2782, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso número 2 para pouso. Ciente, o 2782. Mais alguns instantes, eu já estou com uma segunda aeronave para pouso. Você teria condição de alinhar após essa aeronave aí e decolar de imediato? A segunda aeronave para pouso já está no externo. Vou coordenar que já tem mais uma terceira aeronave para pouso. A redução dessa aeronave para possibilitar sua decolagem com segurança, tá ok? Vou 2175. Meia 3 no 3, missa em redução para aproximação. Reduzindo, Xané, 63, 1-3, estabilizada no procedimento aí. Xané, 63, 1-3, complete o final do